Argentina 1910, good evening, sir. Did you lost contact with in September? Did you lose contact with his center, sir? Roger, proceed to 10 and clear until flight level 050, okay? 050 on my runway 1-1-1-1. mensagem do 3.5.5.5.5.5 está com 106 a bordo, autônomo de 3 horas e 30, alterna Ribeirão Preto. 3.5.5.7 está autorizado a táxi via Pátio 1 no taxi Índia, reportando pronto, ponto fera. Via Pátio 1 no Índia, reportará no código fera 3.5.5.5.7. Era pronto, 3.5.5.5.7 da Trip, está autorizado a alinhar e decolar pistola 0, vento 080 graus, 07 nós. A linha da cola, 0.0.3.5.5.7. 5557, do comando 236, chama controle 120, decimal 8. 208, tenha um bom dia, senhorita. Tenha também um bom voo. Obrigado. Radio Control, good morning, trip 5557. Good morning, 5557, radar contact, on the coast, climb maintain flight level 360, Del departure. Okay, up to 360 and possible fly heading LIDA position. Clear the direct LIDA. Clear, thank you, trip 5557. Approach, Centennial 1910, crossing 7A, down 050. Cleared until 2000 feet, QNH 1011. Disregard the altitude restrictions in Itapi, and you are cleared. Final ILS approach to runway 10, report established on localizer course. Disregard Itapi restriction and send 2000, and call you train localizer runway 10, Centennial 1910. Informação é a ECO, pronto para copo. Voltão 3601, estou autorizado São Paulo, nível de voo 360, da coluna 0, curva direita, saída da EL, transição lenta, onde intercepta a PIRIT, via piso 16, após Belo Horizonte, após Trivi e após conforme outro. Controle a PL 120, decimal 8, e transponda 5003. Autorizado 360, conforme 10 à direita da EL, Intercepta Zulu 116, BH520.8, é o controle 5003, não, responde a 3601. Disputando 3601 no contingente, está correto, um pronto, estiver em funcionamento. Confirm we are here to train the localizer, runway 10. Yes sir, clear the final ILS approach, clear direct approach, report reception on localizer course. Okay, report established on localizer X-ray runway 10, 910. Prossiga para a torre. Certeza, o nosso plano seria iniciar o Zulu 10. Confirme, voa da Elmeda Bridge para interceptar a Zulu 16. Afirmo, o TAN 3601. Após Bridge, voa direto para. Na verdade, vai interceptar o Zulu 16. Afirmativo, então, da Elmeda Bridge. TAN 3601, obrigado. Establish localized runway 10-910-910. Complete approach, Conal Salvador Tower 118.95. Good night, sir. Confirm 118.95. That's right, point 95. 18.95, 10-910-910. Tower, good evening, Argentina 1910. Cena 1910, Canate 1011, clear to land runway 10, wind 080 degrees, 05 knots. Clear to land runway 10, Argentina 1910. 910 on the ground, that's 49, right turn, and approve the taxi via my name. Taxi Alpha Juliet, follow the vehicle, follow me until gate 11, 11. Okay, Foxtrot Alpha, then Juliet, I stand by for follow me to gate 10. Continue, 1910. Gate 11, 11. Okay, gate 11, sorry, 1910. Pushback estacionamento, SAM 3601 no 04. O 3601 está autorizado, chama para um táxi. Autorizado, pushback estacionamento, reforça o táxi, SAM 3601. Chain Juliet, Argentina 1910. Okay, Argentina 1910, prove the continue your attack via Juliet, follow the via Toro follow, and gate 11. Okay, join Juliet, and then follow me to gate 11, Argentina 1910. Eu sou o meu, Sérgio Magalhão. 3601, estou autorizado táxi via Apache 1 no táxi Índia, reporta pronto, ponto esperão no zero. Via Índia, reporta ponto esperão no zero, 3601. Utan 3601, está autorizado a alinhar e decolar para o sul no zero, vento 080 graus, 059. Marinha decola no zero, Utan 3601. 360 Honda, colado ao 59, chame o controle, 120, décima 8. 208, boa. Controle Salvador, bom dia, tá? 3601, São Francisco. Bom dia, 3601, contato radar, só 360, saída da El. Saída da El, pode voar da El, cruzando 2000 agora. Voa Leda, 3601. Muito obrigado, voando Leda, tá? 3601. Tem um desvio à direita, visitar uma pequena formação e já retorna para a direita do 3601. Livre. Voando Leda, 3601. Bom dia, 9358, acima de identificação, desça 2000 pés. Chegada bom, se ajuste a 1011, livre de restrições. Não, mantém o perfil lateral da chegada. Está 3601 no centro Recife, em 125, décima 1, no bom voo. 3601, obrigado. Santana 358, autorizada final do ILS, aqui para pista 0, reporte localizador. Localizador, Santana 358. E o Xenia 6251, autorizado Guarulhos, o nível é o 360, via Upezulu no 6 até Belo Horizonte, após conforme o plano. A decolagem é da 1-0, curva direita, subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge. O controle 120.8, transponder 5021. Oceania 6251, autorizado para Guarulhos, nível 360, através da Upezulu 1-6 até Belo Horizonte. Depois, de acordo com o plano, decolagem da pista 1-0, saída da El, Leda e após Bridge. 1208, ponto de saída, 5021 no transporte. 5021, o transponder. 5021, tá na ponte 7, falará quando estiver pronto. Poxa. Correto, cotejamento, tô ciente. Obrigado. Nada, 6251. Complete a aproximação, chama a torre em 1895, bom pouso. 295, boa noite. Salvador, muito bom, Delta 9358, final ILS X-Way, dá 1-0, mais tarde para baixo. Gente, o TAN 9358, avistado o tráfego, está livre o pouso, dá 1-0, o vento é 070 graus, 5 nós.